vários assuntos em debate em Nerdcast, um espaço radiofónico que o Canal 1 exibe aos domingos, no qual se abordam inúmeras questões, não só sobre a realidade brasileira, de onde é originária a equipa do Nerdcast, mas sobre a realidade global. Confira Nerdcast aos domingos das 3 às 5 da manhã no Canal 1. Prontos para uma revolução tecnológica e eletrónica? Todas as quartas trazemos-lhe Ultra Geek, um programa totalmente dedicado aos amantes e apreciadores destas áreas. Ultra Geek, quartas das 5 às 6 da manhã no Canal 1. Só um segundo e ter saudade. Amor não é somente possuir-te em nome de um desejo disfarçado. Amor é num só beijo definir-te o que o coração diz mesmo calado. Pode ser dor, pode ser pranto, pode do prazer ser rei, senhor. Pode passar a margem do encanto, como pode nem mesmo ser amor. E quem o amor perder deve lembrar, por muito que lhe doa a maior dor, que só um outro amor pode acalmar o resto do que foi um grande amor. Deve lembrar, por muito que lhe doa a maior dor, que só um outro amor pode acalmar o resto do que foi um grande amor. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Então, como está, ouvinte? Tudo bem consigo? Edição para quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2016, número 244. Esta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado, que eu, Carlos Bonaparte, espero que você possa aí apreciar em sua casa, no carro, onde quer que esteja, porque então não é para ser transportada para qualquer lugar. É verdade, essa é a vantagem da Antena Web. Pode ser transportada para qualquer lugar, nem mais, nem menos. Carlos Macedo, com um grande amor, já abriu a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Sr. Fado, e agora vamos seguir com Manuel Cardoso de Menezes e este fado cigano, ouvindo também a Maria de Lar com A Janela do Meu Peito, e também José Manuel Barreto, com um tema curioso: nem todo pranto é saudade. E é uma grande verdade que muitas vezes nós tendemos a ocultar, a fechar os olhos, não é? Nem todo pranto é saudade. O que é que nos vai dizer nesta melodia José Manuel Barreto? Está curioso? Então fique por aí para ouvir. Ah, e fique também um bocadinho mais para lhe dizer como é que pode participar no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Até já. Está quebrada, como mudamos de que foste para mim tudo. Hoje meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graça ou ironia eram da rua andada de boca em boca. E era verde que não sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. Em uma janela de peito aberta para o passar, todo feito de fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver se nela a alma fica a chorar. As ilusões as que tive encheram, lá estão. A gente vive dos tempos que já lá vão. A gente vive dos tempos que já lá vão. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Uma saudade que esquece. Não é saudade nenhuma. Não há céu que tenha bruma enquanto o sol nos aquece. Não há céu que tenha bruma enquanto o sol nos aquece. Uma saudade que esquece. Não é saudade nenhuma. A paixão é mais ingrata. E a falta de sentimento pode trair no momento. Não perdoa, não acata. Pode trair no momento. Não perdoa, não acata. A paixão é mais ingrata que a falta de sentimento. Nem toda a ruga nem todo branco é saudade. Que às vezes na mocidade há quem chore a meninice. Que às vezes na mocidade há quem chore a meninice. Nem toda a ruga é vice. Nem todo branco é saudade. Nem toda a ruga é vice. Nem todo branco é saudade. José Manuel Barreto, Nem Todo Pranto é Saudade. Música que acabamos de escutar aqui no nosso Diga Lá Senhor Fado, no nosso canal 1 da nossa Antena Web. E já agora os nossos contactos para que possa participar no nosso programa. Ora, aqui estão eles. Se quiser só escrever, tem o nosso e-mail, que é carlosbonaparte@antenaweb.info. Vai mesmo chegar a mim, vou-lhe escrever, vou-lhe responder e dizer-lhe quando é que a sua dedicatória será satisfeita. Com respeito a escrever ou falar por voz, pode fazê-lo através do nosso Skype. O Skype da Antena Web é este, Rádio Antena Web. Tudo junto, sem pontos, sem vírgulas, sem números, sem mais nada. É só assim, Rádio Antena Web. Entretanto, se quiser só ligar, atenção, mensagens não vão entrar aqui. Se quiser só ligar, mande-nos, marque-nos para o nosso número, que é este, 910106983. Volto a repetir para que não se esqueça, 910106983. Este número é da rede Vodafone e é um número que, como é lógico, está em Portugal. Portanto, se está fora do nosso país, tem que marcar o código do país, que é, no nosso caso, 00351. A sua chamada será bem-vinda e pode participar de viva voz. Isto é, gravarmos aqui a nossa conversa e depois, na altura certa, a dedicatória vai para o ar com as suas próprias palavras, intuação, voz, que é uma coisa lindíssima. Muito bem, ouvintes, temos que finalizar. Vamos ficar com mais três temas. Carolina Tavares com o Meu Nome de Lamento. Já não é o Poço de Burretém, que era o tema que nós sempre ouvimos desta fadista lisboeta. Agora aqui está este Meu Nome de Lamento. Ouvimos também um fato lindíssimo de alguém que nunca passou por aqui. Há tanto tempo que existe o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Há 244 edições que ela é feita e só aqui é que vai chegar o tema de João Casanova. Música chama-se Na Imensidão Alentejana. Um tema lindíssimo. Vamos também ficar com Napoleão Amorim e o tema Santa Clara. Este é um fado mais coimbrão, até porque Santa Clara também, para quem não sabe, refere-se exatamente àquele centro de Coimbra, aquela Santa Clara à ponte, ao convento, enfim. E é um fado de tendência mais coimbra. E é com ele que vamos fechar esta edição número 244 do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas desejo-lhe então a continuação de uma ótima tarde. Daqui a pouco, Bárbara Michelino traz-lhe mais um giro pelo mundo através da Rádio Justiça, com retransmissão no Canal 1. Boa tarde, ouvinte, e até amanhã às 6 da tarde. Deixa morrer o silêncio da fantasia dos sonhos às sinfonias dispersas. Deixa morrer o silêncio da fantasia dos sonhos às sinfonias dispersas. Chames pelo meu nome, nem traduzas as sentidas do meu corpo feito dia. Deixa correr pelas fontes de mares nunca alcançados meus rosários de agonia. Deixa correr pelas fontes de mares nunca alcançados meus rosários de agonia. Não chames pelo meu nome, nem te lembres de voltar na esquina do pensamento. Deixa voar meu passado de vento soprando leve o meu nome de lamento. Deixa voar meu passado de vento soprando leve o meu nome de lamento. Nem sempre o Alentejo é duro e triste, tem muitas, muitas vezes alegria de quando a primavera nele existe e o trigo anda a fazer-lhe companhia. De quando a primavera nele existe e o trigo anda a fazer-lhe companhia. O Alentejo tem canções de pão por todo o campo aberto em romaria, e até da noite inteira é seu irmão o mais lindo cantar da cotovia. E até de noite inteira seu irmão o mais lindo cantar da cotovia. na ceifa a cor humana em movimento, e as vozes sempre em coro a deslizar. Embora seja feita a passo lento, tem músicas de sol para não cansar. Embora seja feita a passo lento, tem músicas de sol para não cansar. Se é quase todo ano arraiar a nossa alegre terra lusitana, assim do mesmo modo é tal e qual na vasta imensidão alentejana. Assim do mesmo modo é tal e qual na vasta imensidão alentejana. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Santa Clara, a teus pés corro, mondego. Santa Clara, o mondego sonhador, beija dos pés Santa Clara. E nesse beijo da mão vão mil preces. Santa Clara, e nesse beijo da mão vão mil preces.